alguma coisa acontece no meu coração. E só quando cruza a Ipiranga. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull! Que Edu? O que, que tem o Edu? E você, amor? Ele esteve aqui também, não esteve? Você tá feliz? Rosario es el parque Independencia, un silencio que huele a poesía sobre el rosedal. Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo, interpretado por el super comediante Chespirito, con Carlos Villagrán como Kiko. Hoy presentamos Hermanos Gemelos. Siempre van. Es la banda más zarpada del lugar.